Fala galera, eu sou JG e estamos aqui com esse podcast que vai servir como trabalho de português do Colégio Inteligente, Colégio de Curso. E estamos aqui para falar sobre o filme Que Horas Ela Volta. Estou aqui com meus amigos Caroline, Duda, Adina, Gabriel. O filme mostra a história de uma mulher chamada Val, que sai de Recife até São Paulo para trabalhar como empregada doméstica, deixando sua família. Há uma cena em que o filho de sua patroa, Dona Bárbara, pergunta justamente que horas ela volta, o que mostra que ela não era lá uma mãe muito presente. Na verdade, nem Val, né? Até porque ela foi embora e deixou sua filha. Mas aí são casos diferentes, porque tem a mãe Val e a mãe Bárbara. Porque a mãe Val tenta dar atenção aos dois filhos, que é a filha dela e o filho da patroa. Porque meio que a patroa não dá muita atenção pro filho dela, porque ela dedica o tempo ao trabalho dela. Aí tem um filme que mostra isso, que o menino vai procurar a ajuda da babá e não da própria mãe. O que faz, o que torna a Val mais mãe do que a própria mãe do menino é que ela passa muito mais tempo com ele, ela dá atenção, ela cuida dele. E coisas que a própria mãe dele não faz pelo fato de ela trabalhar a tempo. Porque ela quer trabalhar por status. Também mostra que teve uma cena que quando a filha de Val liga pra ela pra falar que ela vai pra São Paulo, pelo fato de que Val dava muita atenção ao seu emprego, apesar de dela mandar dinheiro, né, pra pagar os estudos da filha, ela não falava com sua filha durante muitos anos. E ela... É como se ela estivesse dando mais atenção, mesmo não intencionalmente, para o filho da patroa do que para a própria filha. Até porque ela estava distante, né, da filha dela e tudo. E no fim do filme, mostra bem aquela situação de que a filha da Val se encontra distante do filho dela, ela conta para a mãe dela, e a Val acaba percebendo que a filha está correndo o mesmo caminho que ela. Tanto que ela percebe que se despede do trabalho para dar atenção à filha e manda a filha dela trazer o filho dela de volta, para ela não acabar cometendo o mesmo erro. Mostra muito esse sentimento de Val mesmo na última cena. Por quê? Porque ela percebe que o que ela fez, mesmo com as melhores das intenções, não foi muito certo. Ela deixou a filha dela, né? Bom, trazendo outro assunto, a gente pode considerar também a relação de empregada doméstica da própria Val. Porque no Brasil existem muitos casos de empregadas domésticas que são tratadas abusivamente e também com desprezo pelos próprios patrões. A Val, ela é constantemente desprezada por trás, pelas costas, pela Dona Bárbara. Ela não a considera como um ser humano por igual. A gente percebe isso através do filme. Na cena mesmo em que a Val presenteia a Dona Bárbara com um conjunto de cozinha e a Dona Bárbara fala que ela deveria usar numa ocasião especial. Aí a Val, num evento da Dona Bárbara, tenta mostrar e a Bárbara fala que não, então isso mostra bem o quanto ela considera a Val. Já a Val considera os patrões como sua família, o que é meio irônico, porque a família tá praticamente nem aí pra ela, tirando o filho, que a trata como uma mãe, mais mãe do que a própria mãe de sangue, biológica. O que mostra que a Val é uma peça importante na casa. Faz até a gente pensar como vai ficar a estrutura da família quando ela se demite. Se é que o garoto vai continuar estudando ou se ele vai, sei lá, ir pra um mundo diferente, se ele vai continuar sem contato de fato com a mãe, ou se ele vai pedir pra ficar com ela, se o patrão vai continuar sem trabalhar, porque ela é uma peça bem importante na família. Ela tá, apesar dela não bancar, não ser a pessoa que traz as condições necessárias de dinheiro, ela é fundamental pra vida deles. Também tem isso, né? Porque quando ela se demite, o filho da patroa já tá no Canadá. Mas Tipo, ele nem soube que ela se demitiu. E, exemplo, como a mãe dele não dava muita atenção a ele, ele acabou se envolvendo com drogas, né? E pra ele, Val era muito mais mãe do que a própria mãe dele. Então isso vai pesar muito mais nele do que na própria família. É, no filme relata vários momentos disso. Tanto que quando ele dormia, uma cena que ele não conseguiu dormir, em vez dele ir pra cama da mãe dele, Dona Bárbara, ele foi pra cama da Val. Bom, gente, esse foi nosso podcast. Até a próxima. Tchau.